ver as estrelas na escuridão. Caio, eu acho que o Guga fez tudo isso, fez espero tudo errado. Espero você voltar. Pra ele poder ficar cantando Emílio Santiago. Pra Sim. Saigon. Pra Saigon. Guga, eu não vou poder usar isso no podcast porque tá muito igual. E a gente vai tomar strike. Porque eles vão achar que é o Emílio. Então para de cantar. Beleza? Eu sou o Guga, você está ouvindo o GugaCast e hoje, aqui com a gente, para um especial de Natal, ninguém botava fé que isso ia acontecer. Ele, o Pai Natal, o São Nicolau, o Homem da Coca-Cola, o Põe Criança no Colo, Papai Noel tá aqui! Ho, ho, ho! Feliz Natal para todos! Eu e o Papai Noel vamos ler a história dos ouvintes do Natal aqui. Exceto pra você, meu Guga. Pode parar. Isso é uma cilada. Eu estou aqui para dizer que você foi um menino mau. E esse ano, você vai se fuder, garoto. Caralho, Papai Noel. Como assim, cara? Que porra é essa? A gente tá gravando aqui, cara, que papo é esse? Eu falei com a assessoria e tal, para com essa merda, cara, falando palavrão você, aqui. Gustavo daqui no Mafra, prometeu um agradecimento especial para os seus assinantes de 10 reais. Sabem quem são, não são? Os intermediários, os Blues, Motor GL, Topazio, 1.4, Economy Plus, Espaço Mais, Starter, Tier 2, Preferred. tá bom, papai. Eu já entendi, eu sei do que você tá falando, Noel. Mas peraí, cara, eu falei que era no último episódio da temporada. Esse aqui é o último episódio da temporada. Vai dar tempo ainda. Tempo porra nenhuma. Eu estou sabendo que você não gravou uma linha sequer. Não, não, mas a gente vai gravar. Quem tem ideia de como vai fazer? Mas a gente não, vai. Não tem presente a gente pra você e vai passar 2018 nas mãos do grade na chaminé. Grade na chaminé. Você tá falando do linguiça de rena? Sim, do perfume clonado. Do Vale CD no Amigo Secreto. O passa no arroz. O mel no presunto. O peru ressecado. O Noite Infeliz. A versão pagode de Noite Feliz. O farofa doce. O sagu de sobremesa. O noz podre. O tio do pavê. O pega-coxa. O quebra-taça. Tá bom, Papai Noel, saquei, ó. Mas, ó, me dá mais uma chance. Eu vou gravar essa semana ainda, prometo. Eu não vou decepcionar ninguém. Eu garanto que quando o programa sair, vai ter o link com agradecimento especial no post. O programa vai sair, a gente vai colocar lá no post, na descrição do post. Clica aqui pra você ouvir o agradecimento especial aos assinantes do GugaCast de 10 reais. Beleza? Está bem. Yes. Mas é a última chance. Não vai sair prometendo essas coisas ano que vem, hein? E se isso não for ao ar... Nunca mais. Você está na minha lista negra. Claro. E é bom você colocar quem participou do esquema piramidal da brodagem. E os assinantes de 15 pratas também. Quem pagou 15, quem pagou 10... Coloca tudo. Não, Papai Noel, pô, não, vai, não dá pra fazer isso, cara. Eu nem sei o que fazer ainda. Se eu for colocar os caras de 15 reais, vai dar mais de 500 nomes aqui. Quer que eu chame o Krampus? Ele pode fazer você comer manjar com ameixa com ela. Não. Quem sabe botar no CD da Simone pra tocar em looping a noite toda? Não. Beleza. Manjar de ameixa foi apelar. Não precisa apelar. Eu vou fazer. Calma. Deixa comigo. Eu vou fazer. Beleza? Muito bem. Estamos combinados. Ok. Então vamos gravar aqui as cartas, então? Vamos começar a ler e as cartas. Gravar carta, Guga? Cheirou meia. Eu tenho um sacaralho de brinquedos pra entregar. Só vim aqui pra te dar essa letra. Se vira aí com a sua galerinha irada e pra Freitex. Não, porra, Papai Noel, a gente ia combinar, cara, que a gente ia fazer o um programa junto. Feliz Natal. Vamos fazer para todos. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e comigo aqui, de novo, em território sagrado, o grupo completo, Rafael Mafra. E aí, saudade, pessoal. E Caio Corraine. Olá, personas. Todo mundo junto, yes! A gente ia gravar o podcast com o Papai Noel, mas ele vazou e vai ter que ser a gente mesmo, galera, foi mal. Eu sei que eu tinha combinado aqui, mas não vai rolar. Vocês vão ter que participar. É, eu tava pronto pra ter uma folga. Não posso, né? Não dá. Não, impossível. Cara. Não, mas é o último. Esse é o último episódio da temporada. Então depois disso você vai ter um descanso. Certo? Errado? Errado porque vai ter conteúdo todo dia lá no grupo secreto do GugaCast. Pra quem é assinante Exclusive, Executive, Comodoro, Diplomata, Guia, SLE, GTS, 1.8, Teto Solar, Vírus Elétricos, Toca Fita, Amplificador, Alarme de Para-brisa, Banco Rodão, Volante 4 Bolas, Teto Solar, Farol de Milho e Roda de Magnésio, que é a galera que tá no grupo secreto e vai continuar tendo conteúdo exclusivo todo dia, mini GugaCast todo dia e mais um monte de coisa. Você pensou que era pouco, Caio? Você pensou que você ia descansar? Mais um monte de coisa. Vai ter jogos com os assinantes, vai ter o programa de conselhos, vai ter o programa de comentários, tudo só pra quem é da nossa turminha. Eu já falei que vai ser a colônia de férias do tio Guga lá no grupo secreto do GugaCast. Beleza? Excelente. E como é que você faz parte? Rafael, como você faz parte desse grupo secreto? É muito fácil? Não. Não, não é muito fácil. É mas complicado. O que você pode fazer é entrar em Apoia-se, apoia.se/GugaCast, pagar 15 pratas e você tem direito a tudo isso. E você ainda vai ter a satisfação de ter feito uma coisa que não é tão fácil, que é começar a pagar esse apoio. Não é meio complicado, você tem que ir lá, preencher um monte de coisa, você tem que pedir pra entrar no grupo, não é muito fácil, mas um monte de gente conseguiu, você vai conseguir também. Vai lá agora que a gente espera. Vamos esperar? Vamos ficar aqui esperando? Já deu tempo pra galera assinar, né? Beleza. Manda e-mail sobre carnaval, férias, volta às aulas pra nossa nova temporada, pra terceira temporada do GugaCast que vai começar em março. Mandem os seus e-mails pra cartas@gugacast.com. A gente vive esquecendo de falar o e-mail. cartas@gugacast.com e coloca o assunto lá no subject do e-mail. Coloca se é sobre carnaval, sobre férias e explica se você quer que a gente fale seu nome ou não, beleza? Perfeito. Beleza. Não, e uma coisa que é importante dizer, eu continuo lendo todos os e-mails, eu não tenho mais conseguido responder a todos os e-mails, mas todos os e-mails que chegam são lidos, então se você quer falar uma coisa, você quer ser ouvido, tenha certeza que escrevendo para cartas@gugacast.com eu vou te ouvir. É isso aí. Querem saber de uma novidade super legal que chegou para o Natal? A gente agora também, além de estar no Spotify, a gente também está no Deezer. Olha! Aê. Então, você não tem mais desculpa pra não mostrar o GugaCast pra galera. Se você chega assim e fala assim, ah, você já viu o GugaCast? Sabe o que é podcast? Ah, não sei, que merda é essa? Como é que você faz podcast? Não, é assim, ó, você vai lá no Spotify. Ah, putz, eu não tenho Spotify, eu tenho o Deezer. Olha no Deezer, tá lá também. Excelente. É isso aí, GugaCast, então, em todos os players no Spotify, no Deezer e em breve em Betamax. Vamos pro jogo? Vamos pro nosso jogo? Hoje não era que não ia ter jogo? É mesmo. É verdade, você tinha falado pra gente que não ia rolar jogo hoje. É mesmo, ao invés de fazer jogo, a gente ia fazer aqui na frente de todo mundo a nossa entrega do Amigo Secreto, não é isso? É isso. Verdade. E sabe o que isso significa para o ouvinte? Já que o Amigo Secreto é entre a gente, quem ganha o presente, quem é? É o ouvinte, porque nós temos uma vinheta nova. É o capeta. Aê! Que ganha o presente. Amigo Secreto do GugaCast. Bom, eu vou começar, ok? É, o meu amigo secreto, ele é homem, ele que é... A... Cala a boca, minha vez. Ele é homem, ele é alto, bonito. Ele participa aqui do GugaCast. Peraí, você tá falando as coisas ao contrário ou as verdadeiras? Ó, presta só atenção agora, que é tá a minha vez de falar. Tá bom. Então, ó, ele é legal... Mas peraí, essa é uma coisa importante do Amigo Oculto Afirma, é se você vai falar de verdade ou ao contrário. E aí quando você fala qualquer um dos dois, as pessoas perguntam isso de novo. Porque aí você fala assim, meu chefe é muito legal. Aí todo mundo fala assim, é, ele é legal, não é legal, legal, não é legal, entendeu? Então nossa, eu não sei ainda. Como, eu tô como confuso. Que bom, bem-vindo ao seu primeiro Amigo Secreto. É. Bem-vindo ao inverno do seu dissabor. Nossa senhora. É só alegria que esse podcast me dá na minha vida. Uhum. Sim. Ó, ele é legal, ele é engraçado, ele... Deixa eu ver, ele tem uma barba. Aí. Esse é o pior amigo secreto. Ele tem uma voz que não tem nada a ver com a cara dele. Aê, sou eu! Rafael! Demais. Aqui, então, Rafael, eu pensei muito sobre o seu presente e eu escolhi um cortador de unha! Aê! Porra, cara, cortador de unha sempre é um grande presente, né? Não porque, é? Porque assim, a unha tá sempre crescendo, né? É inevitável. E aí você tem alguma coisa pra cortar e ela não ficar muito grande... Cara, é maravilhoso. Obrigado, Caio. Obrigado. Fiquei muito feliz. Sem contar que você nunca tem o suficiente disso, né? É, e assim, você tá sempre perdendo, né? Toda vez que você viaja, você esquece de levar, compra outro. Então, assim, é muito útil. É, mas é de uma marca e esse boa? Aqui... É da não, marca... claro. Gente, por favor, um Inex, né? Um Inex, eu gosto do demais. Rafael. Demais. Imagina o cara da fiada. Fábrica, quando ele falou assim, a gente vai criar uma fábrica de cortador de unha. Preciso de uma marca. Põe aí, sei lá, um Inex... Ah, ok, tá bom. É, porque, tipo, o primo dele era o que fez a fábrica de... a gente pode sair cedo. Ou a gente pode ficar aqui discutindo. O primo dele, sei lá, trabalhava na Durex. Ele, pô, né? Beleza, então é minha vez? É, essa sua... é a regra? É, né? Se o cara tirou você, é a sua vez. Como se fosse um mistério sobre quem você tirou, mas beleza. É, né? É. Bom, de qualquer forma, o meu amigo secreto, ele é homem. Ele participa aqui do GugaCast. Quem será? Ele é legal. Opa. E é muito engraçado. E ele... Ele já participou de uma suruba. Não, cara, você tem que... E falou isso pra todo mundo. Mas você... Opa, sou eu! Aê! Você tinha que... Aê, Caio. Aê, muito bem. Então, Caio, eu trouxe aqui de presente pra você, eu pensei bastante. Eu sei que você fez dieta esse ano e se esforçou, mas eu acho que agora é um momento de relaxar. Então eu trouxe aqui pra você essa caixa de bombom garoto. Nossa, cara, quem te contou que era o meu favorito? Que incompetência é isso que a gente tava... A gente não consegue nem fazer um amigo secreto de três. Como assim? Vocês tinham que ter me tirado, porque agora ninguém me tirou. E aí e eu tirei um de vocês, então alguém vai ficar com dois presentes e eu não vou ganhar nada. Não, mas eu te dou uns bombons. Eu comprei aqui a coleção do Emílio Santiago. Neste Natal, não deixe isso acontecer com você. Compre seu presente na mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Lá, você encontra uma grande variedade de camisetas que fazem referência ao seu podcast preferido. Temos camisetas de Perth, do conflito Bozo-Gonzaguinha, das capivaras, do aniversário, uma infinidade de modelos com nomes do capeta e um modelo especial para este Natal, os nomes do capeta natalinos. Clique no link do post e faça o Guga se sentir como o Calvin Klein. Dois pontos. Use uma camisa com o nome dele escrito. Caralho, o problema nem era o presente. Que spot bizarro é esse? O sorteio... Ah, é claro. E faça o sorteio direito. Uma das promessas desse podcast para esse ano foi agradecer todos os assinantes de 10 Pratas que contribuíram, que assinaram o GugaCast ao longo do ano. E a gente, de fato, cumpriu. Apesar do que o Papai Noel falou no começo do programa, a gente cumpriu e ela tá no conteúdo especial que tá num link aqui junto do post do podcast que você pode olhar lá, clicar lá e ouvir, porque é nome pra caramba. Se a gente colocasse isso aqui no meio do programa, ia ficar enorme, enfim. E aí... Pra fazer esse conteúdo, a gente teve uma ideia brilhante, que foi... Você tem que ir lá pra ouvir, eu não vou dar muito spoiler, não. Mas a gente trouxe pra participar desse conteúdo o Léo Lopes, que tá aqui com a gente, muitas palmas. Olá! Estamos aqui! E toda a trupe do Léo Lopes, Cemitério dos Artistas. Cemitério dos artistas, né? Dá um spoiler aí, Léo. Quem que vai aparecer nesse conteúdo? Uma mistura de show de calouros com celebridades do cemitério dos artistas. Então, a maioria das imitações merda. Então, me desculpe desde já. São maravilhosas, cara. Não são maravilhosas. Mostra pra gente o Agnaldo Timóteo. É o único que você vai ouvir aqui, o resto você tem que ir lá ouvir. Agnaldo Timóteo, por favor. Fala, menino Guga! Menino Guga! Eu tô muito feliz, muito contente. Obrigado, menino Guga, menino Rafa, pelo convite pra participar desse programa. Eu tô muito feliz. Eu queria dizer pra você, ouvinte do GugaCast, você que apoiou, você que ajudou esse ano, eu quero deixar aqui a minha canção pra você nesse momento de Natal. Eu quero dançar o Hoje a Noite é Bela. Juntos eu e ela. Vamos a café. Lá felizes a rezar. Obrigado a todos vocês. Espero você ouvindo o especial dos apoiadores do GugaCast, com a participação de Titio Aguinaldo e de todos os membros do cemitério dos artistas. Um beijo, Feliz Natal e até daqui a pouco. Foi maravilhoso, Léo. Você chegou e salvou o dia, cara. Você foi... Ah, não salvei nada. Você foi super-herói aqui. Sempre à disposição para estragar o ano dos ouvintes. É isso aí. Tá bom, mas falando em estragar o ano dos ouvintes, conta pra gente uma história do seu Natal. Fala pra gente um pouco sobre o seu Natal. Você gosta do Natal, Léo? Você comemora o Natal? Tem Natal? Porque você pertence a uma religião específica, então eu não sei se... Ah, é. Sim, é messiânica. Mas o Natal, ele nunca teve um significado muito religioso pra minha família, porque, apesar de, sim, a família do lado do meu pai, que é com quem a gente sempre passou o Natal, é uma família católica e tudo, né? Assim, de ter tio ministro da Eucaristia e tudo mais. Meu avô foi coroinha, essa porra toda. A gente comemorava o Natal porque era uma confraternização da família. Porque meu avô, pai do meu pai, fazia aniversário dia 25 de dezembro. Então, o dia de Natal era o dia do aniversário do vô pra gente. Independente da questão de religião, era o dia do aniversário do vô. E aí, do lado do meu pai, a gente reunia na casa do meu avô, né? Tinha uma mesa grande. A mesa, hoje eu sei que a mesa era minúscula, mas como nós éramos pequenos, a mesa, a gente tem a memória de que era uma mesa gigante, porque a gente subia na mesa pra fazer troca de presente, um ficava correndo na mesa pra levar pro outro, fazia amigo secreto e tudo né? É, a família do lado do meu pai. Então, é meu avô e minha avó, 5 filhos... E aí, desses 5 filhos, 10 netos, dos quais eu, minha irmã e 8 primos. Caramba. E aí, todo Natal a gente se reunia, né, na casa do meu avô. Então, pra gente, era essa comemoração, era aniversário do vô. Claro que tinha oração, tudo, né? Eu só fui me tornar membro da Messiânica depois, anos depois, com 15 anos de idade. E eu fui o primeiro da família, e como é uma religião que tem um ecumenismo muito forte, então não tem nenhuma negação de nada, entendeu? Pelo contrário. Então, nunca teve conflito nesse sentido, né? O respeito pelas tradições católicas sempre foi muito presente, é muito presente até hoje. Não só católicas, como de outras igrejas, de outras religiões também. 92, 93 eu saí de Serra Negra, fui estudar e tal. E aí meu avô morreu em 96. Em 96 eu tava no Japão pela segunda vez e já me preparando pra ir pro Sri Lanka, no seminário. E aí o meu avô faleceu, quer dizer que eu não vi, não acompanhei o processo de falecimento dele. E aí depois que ele morreu, eu sei, porque minha irmã, meu pai, todo mundo conta, que a família continuou se reunindo durante alguns anos. Porque tinha a memória, né, do aniversário do vô, aquela coisa de tradição. Mas aí os primos foram crescendo, assim como eu, cada um foi seguindo seu caminho. E aos poucos foi ficando complicado da gente comemorar o Natal juntos. E isso foi até recentemente, porque recentemente já, entre aspas, porque vai fazer 16 anos agora no dia de Natal, que o meu filho mais velho também nasceu no dia de Natal. É mesmo, cara? Caramba, que legal. Que plot Lucas... twist incrível. É, então o Lucas, o meu filho mais velho, também nasceu em Natal e tem um plot twist maior ainda, que ele nasceu em Belém. Ah, caramba, praticamente Jesus. Só que em Belém do Pará, né, então nasceu em Belém do Pará, no dia 25 de dezembro. É, quando eu tava em Belém, de 98 a 2002, eu morei em Belém, ele nasceu em 2001, 25 de dezembro de 2001. Então hoje também a gente comemora porque é o aniversário do filho mais velho e a gente já celebra hoje em dia na casa da minha irmã, que aí vai meu pai, minha mãe, meu pai é o patriarca do nosso lado da família. E aí nos reunimos, eu e minha irmã, como ele só tem eu e minha irmã, então sou eu, minha irmã e meus 3 filhos e minha sobrinha, meu cunhado, minha esposa, a família do meu cunhado que vem de São Paulo. A gente se reúne no Natal. Mas o que é legal é que dá pra fazer a a mesma piada todo ano, né? Você pode falar assim, estamos aqui reunidos para celebrar aquele dia em que um menino nasceu em Belém. É, no dia 25, esse menino chegou humildemente numa trouxe família humilde. Trouxe alegria para todos. Trouxe exato. Alegria para todos e recebeu a visita de 3 enfermeiras. Mas aí até você pediu para contar a história e eu me lembrei, não é uma história muito feliz, mas eu também não é tão triste, vai, porque também foda-se, mas é mais ou menos good vibes, assim. É tipo uma história vida que segue, sabe? Sei, A minha avó fazia licor de anisete e a gente era criança, tipo com, sei lá, 10, 11 anos, e a gente ia lá, sabia o armário que ela tinha uma chavinha, a gente sabia onde ela escondia a chavinha no toucador dela, né, na cômoda de se maquiar. A gente pegava essa chavinha, abria o armário e a gente ia roubar licor de anis antes do almoço aí. A hora que sentava na mesa, a molecada já tava tudo chapada de licor de anis. Que loucura, assim. É isso, cara? É, muito bom. Porque a gente é de uma época que a criançada tomava os goró, entendeu? Lá nos anos 80... Nos anos 80 não tinha isso que tem hoje, sabe? Que, não pode. A gente é de uma época que a gente crescia com o pai dando espuminha da cerveja na pontinha do dedo, assim. Sabe? Já pequenininho, neném, mamando ali na chupeta, tirava a chupeta da boca, molhava a ponta do dedinho na espuminha da cerveja e dava pra criança, assim. Cara, isso... Porra! Isso, cara, quem não tem essa memória não viveu nos anos... Eu não final tenho, dos anos. Cara, eu sou de 74, cara. 74... Então, eu com ali, comecinho dos anos 80, nossa, era, tomava uns golinhos de cerveja. A minha avó, mãe da minha mãe, de domingo, ela servia, fazia macarronada, macarrão à bolonhesa, né? Espaguete, cozinhava espaguete com molho de tomate com carne moída, era isso. Uhum. O almoço, com queijo por cima. Pra beber, era um copo, metade Guaraná, metade vinho chapinha pra nós. A molecada, ela servia, era metade do copo, metade de vinho chapinha e metade de Guaraná. Pra moleque, a avó servia nós. A avó servia. Tá maluco. Então, é outra época. Depois, né? É outra época. Nossa, quem não tem, dos meus primos, você fala saudade da macarronada da avó ou do vinho chapinha com Guaraná. Todo mundo lembra. Então aí, esses natais eram legais porque tinha essa coisa do roubar o anisete da avó e tal. E aí, cara, o que acontecia nesses natais é que era o seguinte. Porque o Natal, eu tenho por mim, assim, que é uma máscara social que a gente veste, né? A família tem reunião no Natal e assim, aquelas pessoas que você, mesmo da família ou parentes, que você não é obrigado a aturar ao longo do ano, você tolera no Natal. Você veste uma máscara de social, uma máscara de tolerância social, e você no Natal releva coisas. Uhum. Então você tem, que nem eu tenho um tio, pai, irmão do meu pai, que é chato pra caralho, negócio de futebol. Né? Foi graças a esse tio, agradeço a ele, tio Edson, obrigado, cara, mesmo. É graças a esse tio que eu odeio futebol. Graças a ele, eu não posso nem ver futebol na minha frente. Eu desprezo futebol totalmente. Então, é muito bom isso, porque eu vejo muito amigo meu perdendo tempo de vida com futebol, sabe? Uhum. E eu acho um desperdício. E aí, vocês vão me entender quando eu fizer a seguinte pergunta. Qual é o melhor antídoto que existe para qualquer tipo de máscara social? Bebida. Bebida, exatamente. Porque você, quando você bebe, você perde o filtro social, né? Qualquer tipo de filtro. E aí você, enfim, é quem você é de verdade, sem máscara, sem bloqueios. Então, eu me lembro muito bem de um Natal que eu já não era tão criança, mas também já não era, ainda não era adolescente. Eu me lembro de, na mesa, já haver cutucadas. Porque eu tinha um outro tio, uma tia que eram sócios num negócio. Aí o meu pai trabalhava num comércio, tinha uma loja, e aí o outro tio era desempregado, então você tinha ali na mesa uma certa animosidade que você vê quando o adulto começa a dar aquelas indiretas, aquelas cutucadinhas, e aquela crítica disfarçada de sarcasmo, que ele tenta ser sarcástico, mas na verdade ele tá sendo só crítico. Uhum. Então você percebia aquilo acontecendo, mas a gente tava cagando. Porque, primeiro, porque a gente já tava meio louco de anisete, e segundo, porque a gente tava focado em duas coisas no Natal. No presente e na sobremesa. Uhum. E aí a gente começou a perceber que as coisas não estavam assim, digamos, muito... O clima estava acalorado, digamos assim. Uhum. Até que esse tio e essa tia, que eram sócios, começaram a trocar acusações. Ah, porque você faz... Não, mas você no dia a dia, já cheio da cachaça, o filtro já tinha ido pro saco, né? A máscara já tinha caído. E já virou uma lavagem de roupa suja do trabalho, da empresa deles, na mesa do almoço. O meu avô, que era o aniversariante do dia, e como eu já expliquei anteriormente, razão de estarmos ali reunidos, além da celebração religiosa, mas o aniversário do vô, ele sempre foi uma pessoa extremamente pacífica, extremamente anticonflito. Ele ficava sentado na cabeceira da mesa, olhando com uma cara de tonto, coitadinho, o que tá acontecendo? Que ele não bebia mais já, meu avô, ele sempre foi velho, desde que eu tenho memória dele, ele sempre foi velho, então muito velho, sempre foi velho, ele era de, acho que nascido em 1910, se eu não me engano, então ele sempre foi muito velho. E já nasceu velho. Eu nasci em 74, ele já tinha 64, né, quando eu tive memória do meu avô, sei lá, com 10 anos de idade ou 5 anos de idade, meu avô já tinha 70 anos, então ele sempre foi velho mesmo, pra mim, né. Então ele ficava ali quietinho na beira da mesa, olhando, e falava baixo, falava calmo, falava assim, eles estão brigando? Aí a minha outra tia, que já tava bem, que era a filha, falava, não, pai, eles estão ali só conversando, mas tá falando um pouco mais alto do que o normal. Não, mas é... E ele ficava, ele sabia o que tava acontecendo, mas ele dava o adjão sem braço, porque ele não levantava, ele era totalmente pacífico, né? E aí eu me lembro dessa festa que, por conta dessa discussão, tudo foi antecipado. Quem não tava participando da discussão antecipou tudo, então vamos trocar o presente rápido, vamos comer a sobremesa logo, virou uma coisa de, sabe, vamos agradar logo a criançada pra tirar eles daqui o quanto antes, porque o negócio não tá ficando interessante, né? E aí, acho que foi no ano seguinte ou numa outra reunião que teve, esses dois, quando reuniu todo mundo de novo, porque graças a Deus não reunia sempre todo mundo, quando reuniu todo mundo de novo, aí eles vieram falar, olha, desculpem, né, naquela última vez aconteceu isso, aquilo e tal, a gente não queria ter feito na frente de todo mundo, mas aí depois acabamos resolvendo, não sei o que e tal. E as crianças cagaram pra explicação também, afinal de contas, o que importava mais uma vez era o presente, a sobremesa e o unizete da avó. Então, até aí... É por isso que, apesar de ter sido algo que não é considerado, assim, um negócio, né, bom, a minha memória é uma memória de algo lúdico, digamos assim, né? De uma ludicidade da coisa. Foi um ano, digamos, um pouco mais animado do que a média dos anos normais. Né? É, mas assim, sendo um aniversário... A boca ardendo, o pensamento frouxo, né, Janice? É, exatamente. O torpor. Nariz desentupido já. O torpor que só o anis. O torpor que só o anis consegue trazer pra vida da pessoa. Isso. Não sentia direito o gosto do peru de Natal, Tô tintindo nada. Muito bom. Mas tinha umas tradições, assim, de comida? Tinha... Tradição peru, é essas coisas. Sempre, né? Peru, minha família nunca foi muito de peru, não. Era mais, até hoje, né? O Chester que é ave do Natal, né? E eu não sei por que caralhas, o ano inteiro você vai, pega um frango, bota no forno, assa, põe na mesa e come. Por que no Natal você tem que botar figo, pêssego em calda, abacaxi e fazer uma merda à Califórnia, no interior de São Paulo? Não estou na Califórnia, entendeu? Não estou em Hollywood, não estou em San Diego, não estou... Eu estou em Serra Negra, interior de São Paulo. Então, por favor, uma farofa no máximo, uma cebola entuchada no cu do frango, tá ótimo. Mas não, tem que ter aquelas Califórnia, aqueles negócios, e aí nego ressuscita um puta de um negócio que eu tenho uma raiva, que também ninguém lembra dela o ano inteiro, até porque ela é totalmente dispensável, mas no Natal, ela faz a festa, que é a uva passa. A uva passa tá em tudo no Natal, tudo se deixa. Na farofa tem uva passa, na maionese tem uva passa, aí nego faz salpicão, que é uma comida do demônio, e bota uva passa. Tudo tem uva passa, cara. Eu não acredito. Salpicão é tudo de ruim num negócio só, né? Nego consegue pegar o frango, que é gostoso grelhadinho no dia a dia, mas nego desfia o frango, quer dizer, transforma o frango num monte de fibra sem gosto, porque desfiada não tem gosto de nada. E aí ele pega e faz aquela porra daquele salpicão que leva salsão, que ninguém gosta daquela merda. Quem gosta de salsão, não sei o que, que tem na mente. É, cenoura batata ralada palha, pra dar uma cor escrota. Cenoura ralada. A porra da uva passa, obviamente. Maçã picada, que eu vou falar mal dela um pouquinho mais agora. E a porra da batata palha, que você bota batata palha num negócio que é todo cheio de... Ele é uma argamassa, e ela fica com o gosto da batata, mas ela fica murcha, ela não dá crocância. Ela só daria crocância se você jogasse ela por cima do negócio na hora de comer. Mas nego mistura, faz aquela argamassa e fica aquelas batata palha murcha. E o salpicão é a comida do inferno do Natal, cara. Agora... Tudo isso é uma merda. Agora, tem uma coisa pior, que é a maçã que se disfarça de batata na maionese. Porque tem nego que nego faz pra fuder, faz pra sacanear mesmo. Você gosta da maionese. Salada de maionese, que é batata cozida em cubinhos, ovo cozido, azeitona, maionese ali, dá aquela liga, salgado, delícia total. No Natal, nego tem que fazer o quê? Tem que cortar a maçã. Mas não é só cortar a maçã. Nego não deixa a maçã com casca pra você olhar e falar assim, é maçã, eu vou separar. Não, quem prepara, pega a maçã, tira a casca, corta ela em cubinho e ela faz cosplay de batata na porra da maionese. E aí você dá uma porra de uma garfada depois de ter tirado a uva passa, porque a uva passa é escrota, mas ela é exibida. Ela é escrota, mas ela é aquela ali. Você vê aquele besouro, você tira, que é a uva passa. Você fala, não gosto dessa coisa preta, murcha, na maionese. Você vai lá, você tira a uva passa. Mas a maçã você não tira. Por quê? Porque ela está fazendo cosplay de batata. Ela está disfarçada de batata, entendeu? Então, Natal, pra mim, quando eu era criança, era isso que eu tô descrevendo agora. Hoje em dia, que eu já tô velho, eu caguei. Caguei em litros. Então, eu mesmo faço uma massa de Natal e uma carne, e eu como aquilo que eu fiz. E acabou. Muito bom. Isso é muito bom, senhoras e senhores. Sou eu, olha aí. Aqui no... Estragando seu fim de ano no GugaCast, falando para caralho. Isso aqui. Muito bem. Ler ou não ler? Leitura dramática de poesias no GugaCast. No Festival de Poesias de hoje, a gente trouxe o brilhante Luiz e Gino para declamar poesias de Natal com um plot twist, certo? Posso dizer assim? Só que o Gino é um cara muito ocupado, então ao invés de vir participar do programa como todos os outros mortais, ele gravou previamente e mandou pra ele, falou assim, ó, eu vou gravar, vocês ouvem aí, e aí vocês falam o que vocês quiserem, eu não quero saber, não quero participar dessa merda. E a gente falou, beleza, obrigado. A participação dele foi tipo a participação do Fifth Harmony no prêmio Nickelodeon do Brasil. Ele só mandou um vídeo. Ah, infelizmente a gente não vai poder estar aí. Obrigado, tô muito lisonjeado com esse prêmio. Aí depois eles gravaram pro prêmio Nickelodeon da Hungria. Obrigado, estamos muito lisonjeados com esse prêmio. Então vai lá, Luiz e Gino. Festival de Poesias. Pai Natal, de The Kinks. Quando eu era pequeno, eu acreditava em Papai Noel, embora soubesse ser o meu pai. E eu pendurava minhas meias no Natal, abria meus presentes e ficava feliz. Mas na última vez em que me fantasiei de Pai Natal, do lado de fora de uma loja de departamentos, um grupo de crianças veio e me assaltou. Derrubou minha rena no chão. Eles disseram, Pai Natal, nos dê algum dinheiro. Não enrole com seus brinquedos tolos, nós vamos te bater se você não entregar. Queremos seu pão. Então, não nos irrite. Dê os brinquedos para os menininhos ricos. Pai Natal é porque na Inglaterra o Santa Claus se chama Father Christmas. Eu acho muito maneiro quando tem esse paralelismo entre Brasil, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra. Não é legal. Porque o Papai Noel chama Papai Noel no Brasil. Em Portugal ele se chama Pai Natal. Sério? Ele se chama Santa Claus nos Estados Unidos e se chama Father Christmas na Inglaterra. Caraca. Não é? Então ele realmente muda de nome quando atravessa o oceano. Aham, ele muda de nome, exato. Isso. Ele tá fugindo da polícia de lá e quando ele vem pra cá ele muda de nome. ou direito marcário. Quando ele veio registrar esse nome aqui, já estava registrado. E aí ele teve que escolher outro. Exatamente. Tipo o iPhone da Gradiente. Agora, quer saber o mais impressionante? A piada do iPhone da Gradiente me pegou muito de surpresa. O mais impressionante é que na França, Papai Noel se chama Père Noël, que significa Papai Noel. Mas Natal em francês é Noel. Sim, eles desejam um bom Noel. Perceberam que é ali que tudo se mistura? Ah, é verdade. Entendeu? Não, é, parabéns, Gustavo. Então, parabéns. No fim, a gente também fala Pai Natal, só que em francês. Maravilhoso. Mas o que eu mais gostei dessa poesia é quando eles falam assim, queremos seu pão, então não nos irrite. Se eu fosse assaltado assim, eu entregava tudo. Falava, beleza, o que eu posso dizer? O que eu mais gostei foi que ele fala assim, as crianças vieram e me assaltaram e derrubaram minha rena no chão. Ele dá o detalhe de que derrubou a rena no chão. É que mostra quanto foi violento, sabe? Quanto foi, tipo, eles chegaram derrubando a rena no chão. E uma coisa que eu não tava esperando é que não, tava uma poesia, né, tranquila e, né, com a nossa belíssima narração aqui profissional. Eu falei, poxa, que coisa agradável, nem parece que é o GugaCast. Aí, as crianças começam a dar porrada nele, quer roubar o velho, eu, ah, ok, agora a gente tá no podcast certo. É, depois, mais pra frente nessa música, as crianças que assaltaram ele pedem um emprego e uma metralhadora. Mas aí eu acho que é melhor você ouvir. Vamos continuar? Vamos. Luiz e Gino, por favor, continua aí. You Shoot Your Eyes Out, de Fall Out Boy. Antes de começarmos a leitura, eu queria comentar com vocês sobre a dificuldade de verter para o português o título dessa preciosa obra. Yule é um antigo termo germânico para festa pagã que acontecia na época do Natal. Então, é isso aí, né? E Shoot Your Eyes Out é um termo com significado próximo a se mata aí, otário. Feliz Ano Novo, bebê! Você me deve o melhor presente que eu poderia pedir. Não me ligue quando nevar. É a única coisa que eu quero esse ano. Um silêncio constrangedor. Espero que você chore até dormir, ficando acordada, esperando o telefonema. Tudo que eu quero esse ano é que você dedique seu último suspiro a mim. Não venha pra casa no Natal. Você é a última coisa que eu quero ver embaixo da árvore. Feliz Natal. Eu tô nem aí. Que poderia ser uma mistura do Fall Out Boy com a Luca. Nossa. Né? Que é uma artista de um hit só. One Hit Wonder. Tô nem aí, tô nem aí. Pode acabar com o seu mundinho. Não tô nem aí. Quando eu fiz a tradução da música pro Gino declinar com essa maestria pra gente, e como ele fala Happy New Year, baby, eu imagino que ele esteja falando pra uma... O eu lírico esteja falando para uma namorada. Porque... Mas em inglês não tem gênero, né, as palavras. Então, eu coloco assim que, eu espero que você fique acordada esperando o telefone, mas pode ser que ele esteja falando, sei lá, pra um cara, pra um amigo, pra um pai ausente... Ou um filho ausente, sei lá. Mas o legal é que a música do Fall Out Boy é bonita, ela é acústica, assim, é bem bonita eles tocando. E como a gente não fala inglês como primeira língua, só quando você presta muita atenção, você percebe que, na verdade, essa música tá na minha playlist de Natal. E só quando você presta muita atenção, você percebe que ele tá muito chateado com a pessoa com quem ele tá falando. E ele deseja o pior pra ela. É, eu conheço essa música, eu já tinha ouvido ela várias vezes e eu nunca tinha me tocado que era uma música tão detestável assim. Isso é a última coisa que eu quero ver debaixo da minha árvore, tá ligado? Caralho! Tipo, você prefere ver, sei lá, o inverno nuclear debaixo da árvore antes da pessoa. Ela é a última coisa. E no final ele fala, Merry Christmas, I could care less. Tipo, isso aí, Feliz Natal e eu não tô nem aí. E aí o Gino faz essa maravilhosa referência à música Tô Nem Aí. É. A interpretação do Gino adicionou bastante emoção à música também. Mas a pior é essa que vem agora. É, a poesia. O pior é essa que vem agora. Gino, continua aí, cara. Tá lindo. Não atire em mim, Papai Noel, de The Killers. Oh, Papai Noel... eu estava esperando você. Engraçado, garoto, porque eu estou chegando pra você. Oh, Papai Noel, eu andei matando só por diversão. Bom, a festa acabou, garoto, porque eu tenho uma bala na minha arma. Uma bala no quê? Papai Noel tem uma bala em sua arma. Não atire em mim, Papai Noel. Eu tenho feito tudo certinho, eu juro. Fiz cada coisinha que você me pediu. Não dá pra acreditar no que eu estou passando. Não atire em mim, Papai Noel. Ninguém por aqui acredita em mim. As outras crianças do quarteirão me provocam. Eu não podia deixá-las sair dessa numa boa. Tem razão, o eu lírico, né? Dessa música do The Killers. Tem que matar essa criançada mesmo. Criançada desagradável do quarteirão ficar provocando o cara. Aí tem que matar, porque senão depois reproduz e aí é uma merda. Essa poesia, na forma da música do The Killers, eu acho que ela não acaba bem. Porque você não é muito conclusivo, mas aparentemente o Papai Noel realmente matou o cara, o menino. Porque afinal ele tava sendo um mau menino, matando as outras crianças do bairro. Mas faz todo sentido ele matar as outras crianças do bairro, porque a banda chama The Killers. Pois é. Eles formaram a banda pensando nisso, era o que eles tinham em comum. Talvez seja uma confissão, né, o nome da banda. Isso. Eles faziam isso em conjunto. Talvez seja biográfico, né? Talvez esse negócio isso. Realmente tenha rolado. É, se a gente descobrisse que os nomes das bandas realmente têm a ver com aquilo que eles são. A banda que eu mais gostaria de conhecer seria Queens of the Stone Age. Porque você chega lá e aqueles caras do Queens of the Stone Age, o Josh Holmes, eles são realmente rainhas da idade da pedra. Seria legal. Paralamas do Sucesso seria bem interessante também de ver. Sim. Porque o emprego dos caras é, sei lá, passar a vida na lateral de um carro. Ou o biquíni cavadão, né? De repente os caras, eles vendem, sei lá, numa boutique, eles vendem biquíni cavadão. É isso que eles fazem. Agora os engenheiros do Havaí, não, esses caras estão super bem. Isso. O nenhum de nós, quando você chega lá, a banda não é eles, são outros caras. Isso. Ai, caralho. Agora, o Legião Urbana é verdadeiro, porque de fato é só uma galera que anda junto na cidade. Na cidade, então, exato. Então tudo bem. Contanto que não seja no campo. Isso. Eles Mas nunca podem ir pro campo. Mas um que eu queria muito ver era o Charlie Brown Jr., né? Porque seria a continuação do Snoopy. É o filho do Isso. Charlie Brown. Imagina, você chega lá e é realmente filho do Charlie Brown, né? Imagina. Não. Vocês estão esquecendo, a gente já resolveu esse mistério aqui no Google Cash. Charlie é o diminutivo de Carlos, de Charles. Carlinhos Brown, é verdade. E então eles são Carlinhos Brown Jr. Então eles tinham que tocar músicas que seriam músicas dos filhos do Carlinhos Brown. E é isso que eles fazem. Eu tô pensando agora como seria uma música do filho do Carlinhos Brown. Bebeu água? Sim. Tá com sede? Não, meu pai é responsável e me hidratou. Histórias de Natal e de Ano Novo, eu vou ler o primeiro. A gente tem de volta, a melhor coisa de quando a gente tem o Rafael no programa, Caio, é porque os e-mails têm títulos dados por ele. Então eu vou ler o primeiro, Papai Noel está vindo para a cidade. Santa Claus is coming to town, é isso? Alguém me escreveu e falou assim, poxa, os títulos são muito bons, mas a gente ouve no começo e depois tem que voltar para lembrar qual era o título. E eu quero dizer que eu faço isso de propósito, porque aí você tem que ouvir de novo. E pensar, caraca, realmente tinha muito a ver esse título. É por isso que eu faço. Ok, começando aqui. Olá, queridos Guga, Rafael e Caio. Olá, meu nome é... A gente vai deixar o nome dela ser... Ela não expressa, né, que quer que seja chamada pelo nome. Então, Rafael, nomes natalinos, por favor. Rabanada. Não vai dar pra entender, cara, se a gente ficar falando nome de coisa. Tem que ser nome de pessoa. Claro que não, Gustavo, tenha fé. Tá bom. Meu nome é Rabanada, tenho 23 anos e... Eu tô pensando agora numa rabanada de 23 anos. Ah, que nojo. Nossa, se aquela que é um dia depois já é mais gostosa, imagina uma de 23 anos. Deve ser a melhor. Não é vinho, Rafael. Posso continuar aqui a história da rabanada? Por favor. Eu li quatro palavras e o nego já tá rolando no chão de rir. Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo e com a minha irmã... Maionese. E com a minha irmã Maionese, hoje irmã do meio, na época a única, no Natal de 2001, quando eu tinha 7 anos de idade e ela um ano a menos. Sou natural de uma cidade do sudoeste mineiro, na divisa com o estado de São Paulo, que sempre se dedicou muito à decoração natalina, deixando o local com uma vibe todo especial nessa época do ano, o que contribuiu bastante para o fato de eu gostar muito desse feriado desde bem pequena. Eu gosto também, rabanada, muito bom. Foi lá que essa história aconteceu, na cidade do sudoeste mineiro. Na véspera de Natal do ano mencionado, como é comum acontecer no interior do Brasil, estava rolando um churrascão para os familiares na casa dos meus pais e nós, crianças, estávamos juntos dos adultos na festa, que acontecia numa área do lado da janela do quarto em que minha irmã e eu dormíamos. A festa, esse churrascão na laje, cara, é o melhor churrasco. Sim, saudade. É isso que é legal do Natal no calor, né? O Natal brasileiro, o Natal no calor. Você faz churrasco, cara, foda-se, do lado de fora. A festa seguia animada, música e conversas altas, muita comida, bebidas e risadas. Apesar de não ter outras crianças na casa, eu estava me divertindo bastante. Até aí, uma comemoração natalina normal, tanto para os adultos quanto para as crianças. Porém, tudo mudou ao dar meia-noite. As pessoas estavam desejando Feliz Natal umas às outras quando meu pai, do nada, pediu para todos fazerem um pouco de silêncio, afirmando ter escutado algum barulho estranho vindo do nosso quarto, e que tal barulho poderia ter sido produzido pelo Papai Noel, esbarrando em algum móvel ao deixar presentes. Uau. Fiquei desconfiadíssima. Na época, estava começando a duvidar da existência dessa entidade, e toda essa situação dele ter ido à nossa casa mais cedo e ainda ter sido desastrado o suficiente para esbarrar em alguma coisa, fazendo um barulhão, com todos na casa acordados, me deixou com a pulga atrás da orelha. É mesmo, né? Tipo, Papai Noel com a galera acordada, assim. É, patético. Eu acho esse lance do Papai Noel entrar na casa das pessoas, breaking and entering, sabe? Entrar na casa das pessoas escondido, é um negócio muito escroto, cara. Essa é uma coisa que podia ser ajustada nessa lenda. A gente podia fazer uma nova lenda onde o Papai Noel deixa seus presentes na porta e ele usa a Amazon, entendeu? E aí fica muito mais... Primeiro que ia ficar muito mais believable, ia ficar muito mais crível, né? As pessoas... Ia ser mais fácil porque isso realmente ia acontecer. É verdade. Podia, sei lá, o Papai Noel, ele invade agora o carro das pessoas. Ah, ele deixou no porta-mala. Muito bom. Bem mais fácil que entrar numa casa, sabe? É, verdade. É, minha sobrinha passou por isso aí. Um dia ela era pequena e ela deixou o dente embaixo do travesseiro para a fada dos dentes passar. E aí ela perguntou para a mãe assim, mãe, como que a fada dos dentes vai entrar? Ela falou, ah, ela entra pela janela. Ela falou, então a gente precisa deixar a janela aberta. Ela falou, não, mas ela tem um jeito mágico de entrar mesmo com a janela fechada. Aí minha sobrinha ficou assim em silêncio um tempo e falou, eu tô com medo. É lógico. Porra! É muito assustador, né, cara? Se nem fechando a janela você tá a salvo. É, um invasor, né? E ela vem pegar seus dentes. A fada dos dentes, cara, é quase um filme de terror que foi amenizado. Isso. Mas voltando aqui. Olhei ao redor e não percebi a falta de ninguém que estava no churrasco. Resolvi dar um pouco de crédito àquela coisa toda e, encorajadas pelos mais velhos, Maionese e eu, corremos para o quarto. Vamos usar sempre o nome de comida, cara. Fica muito melhor. Chegando lá, havia alguns pequenos embrulhos em cima da minha cama e outros em cima da cama dela. É claro que começamos a abrir os presentinhos imediatamente. Ainda durante o processo de abertura dos pacotes, o telefone da casa tocou e minha mãe veio até nós informando que a ligação era pra gente. Mais uma vez achei estranho, mas atendi mesmo assim. Adivinha só quem era? Isso mesmo, o bom velhinho. Cara, o Papai Noel chega, dá os presentes e sai e telefona depois? Isso. Pra conferir se recebeu, se estava tudo certo, se ele acertou o número. É o pós-venda, né? O pós-venda do Papai Noel. Isso. Corremos para a rua na intenção de ver algum rastro do trenó pelo céu, mas infelizmente, e obviamente, não vimos nada. Não lembro exatamente o que conversamos com o suposto Noel, mas lembro de ter ficado um bom tempo ao telefone com ele, em pé na calçada, ou no passeio, como falamos lá em Minas, enquanto olhava para o céu. Conversando recentemente com minha mãe sobre esse dia, fiquei sabendo... Cara, parabéns... Pra rabanada pelo uso das vírgulas. Sim. Conversando recentemente com a minha mãe sobre esse dia, fiquei sabendo que fiz um verdadeiro interrogatório com aquele homem. Perguntei sobre a entrega dos presentes, como ele conseguia visitar todas as crianças do mundo em uma noite, por que ele passou mais cedo na minha casa, como conseguiu o nosso número de telefone. como eram as renas, o trenó, o painel e para que cada botão e luzinha serviam. Oi? Como se eu fosse uma especialista entre nós e fosse pegar o falso Papai Noel na mentira com essa pergunta sobre o painel. Eu nem sabia que o trenó tinha painel. Além de várias outras perguntas, é um negócio movido a animais, não precisa ter painel. Enquanto eu me empenhava em fazer minhas perguntas, o homem do outro lado da linha só ria, tentando responder o meu questionário, até ter que desligar o telefone para entregar os presentes das outras crianças. Justo. Voltei para dentro de casa, ainda sem acreditar no que havia acabado de acontecer, mas com minha fé restaurada. Com um largo sorriso no rosto, Maionese e eu contamos para todos que tínhamos acabado de falar com o Papai Noel no telefone. Anos mais tarde, descobri que o homem por trás daquela ligação era... Salpicão. Caralho, me deu muita vontade de comer salpicão agora. Anos mais tarde, descobri que o homem por trás daquela ligação era Salpicão, atual ex-marido de uma amiga muito próxima da minha mãe na época. Nossa, peraí, deixa eu ver aqui. Atual ex-marido de uma amiga muito próxima da minha... Então, ele era marido da amiga da mãe na época, é isso? Não é isso, tão complicado. Isso, não. Ela tava tentando ser precisa nas relações. Exato. E também no espaço-tempo, né? Isso. Exato, pra gente fazer a árvore genealógica do salpicão, maionese, mas rabanada. Era só um amigo da família. É um amigo. Isso. Exato. Isso. E mesmo tendo muito contato com ele e a família naquele tempo, nem eu e nem minha irmã reconhecemos a voz. Naquele ano, não ganhamos nenhum presente grande e caro, e sim alguns presentinhos pequenos da loja de R$1 da cidade. Mas sou muito grato aos meus pais pelo empenho em fazer aquela data diferente e especial para nós, suas filhas, e ao Salpicão, por ter tirado um tempinho na virada do dia 24 para o dia 25 de dezembro para ligar para duas crianças, fingindo ser Papai Noel, e ainda acabar submetido a uma série de perguntas feitas por uma criança de 7 anos que não sabia se acreditava ou não na existência do Noel. Hoje posso afirmar que aquele foi o melhor Natal da minha vida. E aquela experiência, o melhor presente que já recebi. Parabéns pelo podcast incrível, vocês são demais. Parabéns pela sua história incrível, Rabanada. E uma história bastante good vibes, né? Good vibes, sim, exatamente. Uma boa maneira de começar esse programa. Muito boa. Isso é pra contestar o Caio, né? Que fala que todas as nossas histórias são bad vibes. Ó, só queria dizer que você, enquanto você não participar de um podcast de médico, você não pode falar porra nenhuma nesse programa. Eu ouvi todos os xingamentos, tá bom? Eu admito minha culpa. Ok. Quem lê o próximo? Eu leio. Vai lá. Eu ouvi os sinos no dia do Natal. É o título dessa história. Eu adoro essa música, cara. Essa é uma das melhores músicas do Natal. Eu recomendaria a todos que corressem para o Spotify e buscassem sua lista de Natal, que ela é realmente muito boa. É a melhor lista de Natal. E a época correta para fazer isso. Olá, Guga, Rafael, Caio e eventual convidado. Tudo certo com vocês? Como vocês solicitaram histórias de Natal ou de médicos, resolvi mandar a minha, que é um crossover de Natal e de médico. Caraca, que demais. Apesar de acreditar que só histórias mentirosas têm detalhes, descreverei o maior número deles que minha memória permitir. Que loucura, cara. De onde ele tirou isso? Eu não sei. Como essa história tem poucos personagens identificados, tomo a liberdade de escolher um nome que fará sentido na narrativa. Gostaria de ser chamado de Richard Parker. Eu acho que no espírito do Natal a gente devia aceitar a chamada de Richard Parker. Ok. Isso. Ok. Gostaria de ser chamado Richard Parker. Tenho 39 anos e sou médico anestesiologista. Richard Parker é um personagem do clássico Um Morto Muito Louco, de 1989. No filme, eu, Richard Parker e Larry Wilson descobrimos uma grande fraude numa companhia de seguros e resolvemos levar essa informação para o nosso chefe, Bernie Lomax, sem saber que ele é o responsável pelo desvio do dinheiro. Bernie nos convidou para uma viagem à praia planejando nos matar, mas foi nosso chefe Bernie que morreu, traído por mafiosos. Ao encontrá-lo morto, resolvemos mesmo assim passar um agradável fim de semana, levando Bernie carregado pelos braços e fingindo que ele continuava vivo. Que legal. Caraca, que... é assim que é o filme? Você nunca viu? Assim, eu lembro de algumas partes, assim, porque eu era muito novo quando ele passava na sessão da tarde, mas eu não sabia que era violento, assim. vale muito a pena ver. É muito inaceitável hoje em dia, né, a ideia de fazer comédia com isso, você ficar carregando um corpo. Exato. Mas que bom que, além de contar a história dele, ele deu uma sinopse de Um Morto Muito Louco. Isso, sim. Foi muito bom. Dá um pouco de medo do que virá, né? Agora, voltando à vida real, a história que descreverei se passou 18 anos depois, na noite de Natal de 2007, no Hospital das Clínicas de São Paulo. 2007 foi o ano do maior desastre aéreo do Brasil, quando o avião da TAM matou 199 pessoas ao se chocar perto do aeroporto de Congonhas. Nossa. Ocorreu também a Revolução do Açafrão da Birmânia. O Brasil foi anunciado país sede da Copa do Mundo de 2014 e foi lançado o primeiro iPhone. É, eu acho que tá bom de informação, né? Foi bom, foi bom. Conforme a escala de plantões do hospital, fui designado a trabalhar na UTI no dia 24 de dezembro de 2007. Gostaria de ressaltar que na minha vida eu nunca opto por me fuder. Sempre acontece naturalmente. Que bom que ele ressaltou isso. Já que trabalhar enquanto todos se divertem não é novidade em nossa área, nos organizamos para tornar aquela noite o mais agradável possível. Nos dividimos então para que o peru, o salpicão, a farofa, a rabanada e a Coca-Cola fossem fartos e alegrassem nossa noite de trabalho. Iniciamos a noite com nossas atividades típicas da UTI, cuidando dos 12 pacientes internados. Tudo ia bem, e nos encaminhávamos para a tão aguardada pausa da ceia. Chegou a hora do plot twist. Putz. Perto das 22h30, a luz se apaga. Nossa. Escuridão quase total, somente com luzes de emergência. Nossa. Poucos minutos depois, a fisioterapeuta e os insistentes alarmes dos aparelhos me informam que o fornecimento de oxigênio da UTI tinha sido interrompido. Meu Deus. Não vou me estender nas explicações do porquê o oxigênio era importante para os pacientes. Né? Principalmente para os 4 entubados e com ventilação controlados por aparelhos. Cara, que desastre, cara. É, não tem gerador. Após um ou dois minutos, enquanto nos ocupávamos em verificar, usando o celular como lanterna, o estado clínico dos pacientes, uma enorme quantidade de fumaça preta e densa começa a entrar pela porta principal da UTI. O hospital estava pegando fogo e tínhamos 12 pacientes para salvar, além da própria equipe. Meu Deus! Nesse momento, já no meio do caos e desespero, no breu total, com a luz do celular e agachados, pois a fumaça densa só permitia respirar em até 1 metro do chão, a vida entrou no modo tutorial. Só ficou brilhando uma placa que indicava a saída de emergência. Sabem aquela sensação boa que dá quando a gente sente que tudo está dando certo apesar das dificuldades? Então, nem eu. A porta da escada de emergência estava trancada. Após chutes desesperados, tivemos acesso à escada que nos salvaria. A fumaça já ocupava o ambiente, tornando impossível respirar. Uma parte da equipe de plantão, no instinto de sobrevivência, desce correndo a escada sem levar nenhum paciente. Putz. Ficamos eu, uma médica residente, uma fisioterapeuta e 2 técnicos de enfermagem para descer 12 pacientes graves por 9 andares. Meu Deus, cara. Os pacientes que conseguiam andar apesar de suas enfermidades receberam uma ordem bíblica. Levanta-te e anda. Nossa. Caraca. Rapidamente entenderam a necessidade de pronta recuperação e foram auxiliados pela equipe para irem para a saída. Restaram os pacientes mais graves, que não conseguiam levantar ou estavam sedados e entubados. Aí que ocorreu o maior bug no modo tutorial. A cama e o colchão onde os pacientes estavam era muito maior que a passagem da porta de emergência. A única alternativa era carregá-los nos braços, no estilo Bernie, no escuro, com muita fumaça por 9 andares. Meu Deus, e cara. Agora ele fez a conexão com o Kinder Bernie lá em cima. Parabéns. Ele tá de parabéns. No fim, todos os Bernes foram para o térreo salvos. Aê! Aê! Que bom. Caraca! Ainda 2 pacientes que estavam sendo operados no momento do incêndio foram levados de maca pela rua pelos anestesistas até o INCOR, onde concluíram suas cirurgias e também ficaram bem. Meu Deus! Sim. Eles atravessaram a rua na maca com a cirurgia interrompida no meio para terminar em outro hospital. Mano! Meu Deus, cara. O pior problema nessa noite, além da ceia queimada e desperdiçada, foi o de um paciente chinês de uns 18 anos que não falava português nem inglês e veio pela primeira vez ao Brasil para visitar a avó. Durante o voo, apresentou uma dor abdominal que evoluiu para uma apendicite complicada. Foi do avião direto para o hospital para ser operado e se recuperava na UTI. Na confusão, foi levado para a escada de emergência e resolveu descer sozinho até o segundo andar, onde encontrou uma janela aberta e pulou. Meu quebrou Deus. Os 2 tornozelos e foi levado para a Santa Casa para ser novamente operado. Caramba, cara. Coitado do cara. Não sei maiores detalhes dele, só sei que sobreviveu. Por favor, se houver algum ouvinte chinês do GugaCast, faça esse pedido chegar até ele. Ele precisa escrever sua história para o GugaCast. Claro, porque os chineses todos se conhecem, né? Todos os 2 bilhões. É um país e muito pequeno, e todos lutam, né? Kung Fu. Exato. É. A versão dele de sua visita ao Brasil deve ser incrível e merece um episódio especial ou até uma camiseta. Certamente. No fim, troquei a farta ceia por uma dieta de um paciente que não tinha comido e ainda fui às 5 horas da manhã anestesiar uma neurocirurgia de urgência no Instituto de Psiquiatria, onde o centro cirúrgico ainda funcionava. A minha hipótese, não confirmada pelas investigações, é que todos os micro-ondas do prédio foram acionados ao mesmo tempo para aquecer as ceias, levando a um curto-circuito que causou um incêndio. Essa é a minha história de um Natal muito louco e com um final feliz. Um grande abraço a todos e continue com esse trabalho fantástico. Caralho! Eu selecionei esse e-mail principalmente para o Guga, porque é uma história de Grey's Anatomy. É verdade. Claramente, é uma história de Grey's Anatomy. 100% é uma história... Na noite de Natal, pegou fogo. É verdade, cara. É verdade. É uma história que seria só em Grey's Anatomy. E se fosse em Grey's Anatomy, a gente falava que, puta, essas coisas não acontecem assim. Em Grey's Anatomy ia ter tudo isso. Paciente saindo aberto pela rua pra terminar a cirurgia em outro hospital. E um cara que veio de avião pra fazer uma cirurgia e o negócio pegou fogo e ele pulou da janela e quebrou os tornozelos. Totalmente. Cara, realmente, é um roteiro de Grey's Anatomy perfeito. A única diferença é que ao invés de eles irem pra Santa Casa ou pro Encore, eles iriam pro Seattle Press, que é o outro hospital. Ah, é muito importante essa diferença. E, na verdade, é muito bem escrito e tem essa cação do morto muito louco. Mas ela é bad vibes, mas termina bem, né? Então eu achei Sim. que cabia. Que também é uma, no Grey's Anatomy, às vezes a bad vibes termina mal mesmo. Tem uma galera que morre, é amputada, isso tudo rola. Mas uma outra coincidência entre Grey's Anatomy e o Guga Cash é que todos os episódios de Grey's Anatomy têm nome de música. E, cara, são episódios pra caramba, né? Porque são, sei lá, 14 temporadas já. É. E ela sempre tem a ver com o que tá acontecendo no episódio, igual a gente faz aqui. Ah, legal, vou mandar meu currículo pra eles. Você pode ocupar essa vaga específica. Isso. Igual o cara que dá nome pras operações da Polícia Federal. Imagina isso. Esse cara ganha milhões, já pensou? Ele merece. É. Ele é considerado o responsável pelo sucesso de Grey's Anatomy. Vai lá, Caio. Com você, Caio. Próximo e-mail aqui chama Noite Silenciosa. Fala, Guga Casters e possível convidado. Meu nome é... Qual que vai ser o nome dele? Eu acho que o nome dele devia ser Hugh Grant. Ok. Por causa do filme Love Actually? Pelas coisas que acontecem. Ah, ok. Tá bom. Vamos lá, então. Meu nome é Hugh Grant e essa história é de Natal e de casamento ao mesmo tempo. O meu casamento, ou o começo dele. Estamos em 2013, ano este, que no horóscopo chinês é o ano da serpente, ano da morte de Nelson Mandela e das denúncias de Snowden. E do fato mais relevante, que certamente ajudará o Guga a se situar, e que aconteceu apenas 5 dias antes dessa história, a morte do rei do Brega, Reginaldo Rossi. Foi um ano triste. Reginaldo que participou Rossi, aqui conosco, né? Que esteve com a gente agora há pouco, é verdade. É verdade. Enfim, noite de Natal, eu me preparava com a minha mãe para irmos até a casa do... A gente precisa de um nome de homem e de um nome de uma mulher. Liam Neeson. E da? Emma Thompson. Tios da minha, na época, namorada. Que precisa de um nome de pra ela também. É... Keira Knightley. Ok. Pô, ele tava benzão na época, então. É. Pô, a Keira Knightley é uma mulher maravilhosa, então. Vamos lá. Já fazíamos essa tradição, mas ele é o Hugh Grant, né? Tipo, ele pode. É, sim. O Hugh Grant faz. Exato. Já fazíamos essa tradição de reunirmos as famílias para a ceia na casa deles há pelo menos 3 anos. Como tínhamos famílias pequenas, a minha era somente eu, minha mãe e meu avô, e a da Keira Knightley era os avós paternos, pais, 2 primos do pai, um deles com a esposa e os tios, caraca. Pode parecer sem propósito falar todos os integrantes presentes na festa. É, parece mas mesmo. Mas notem que a galera aqui já é mais velha e isso será relevante em breve. Ah, ok. Eu acho que ela podia substituir isso por... Tava lá os avós e os tios, uma galera mais velha. E beleza. Isso. Isso. A gente arrombou a porta de um asilo e a gente fez a festa lá na sala. Nos parecia boa ideia ter todos juntos celebrando essa data tão especial. Onde podemos comer de tudo sem culpa, só para no ano novo prometer uma nova dieta. Afinal... É sobre isso que se trata o Natal, certo? Certo. Certo. Ok. No caminho da minha casa para a casa da Keira Knightley, começou a chover um pouco. E depois, na rota subsequente, na casa da Keira, casa dos tios... Liam Neeson e... Emma Watson. Emma Watson. Emma Thompson. Ok. Emma Thompson. Putz, é foda. Muita gente, cara. Eu tô totalmente perdido já. Pra mim aconteceu em algum lugar. Com pessoas. Na casa dos tios, a chuva só piorou. Não mencionei até agora, mas nessa época, eu e a Kira morávamos bem perto, na zona sul de São Paulo, e os tios dela moravam bem longe, na zona leste, Penha, para ser mais preciso. Enquanto nos dirigíamos para a Penha, minha sogra recebeu uma ligação do Liam Neeson, dizendo que, provavelmente por conta da chuva, a casa estava sem luz. Ela repassou a informação para todas as 6 pessoas no carro e, conhecendo a Penha, o serviço no Brasil e a data, a conclusão foi unânime. Iríamos passar o Natal no escuro. Tudo bem, o clima é de festa e com o espírito natalino aflorado. Toca o carro, né? Chegando na casa do Liam Neeson, vimos que eles tinham organizado a ceia toda na garagem, com uma luz de emergência, que sabe-se lá o porquê estava carregada. É porque ele tem obviamente, um specific set of skills. Exatamente, ele tá sempre preparado pra matar pessoas isso que, aí. Né? Ele tinha uma mala, é. Exato. Obviamente, ela não dava conta de iluminar tudo e todos, mas melhor que o breu total. A partir daí, o Natal seguiu de forma comum. Comemos, bebemos, lembramos histórias vergonhosas da infância, discutimos por algum motivo pouco importante e assim foi até a Emma Thompson gritar animada, um pouco antes da meia-noite. Vamos dar os presentes do amigo secreto. A gente já viu que dá muito certo isso aí, né? Ótimo. Tomara que eles sejam melhores do que vocês. Sim, mais uma tomara tradição. Tomara que eles ganhem um presente melhor do que a aquarela brasileira. Não tem presente melhor. Não, nem vamos começar com isso agora. Eu tô comendo meus bombons aqui. Mais uma tradição da família e certamente um dos 666 nomes do Wi-Fi sem senha, que, confesso, não gosto muito. Sempre me dou mal com presentes e, como citado anteriormente, a faixa etária 70+ não facilita muito o entendimento da brincadeira, que é explicada toda vez, todo ano. Além disso, a memória desse pessoal também não é aquelas coisas, então podem imaginar como rola. É, deve ter sido igual o nosso aqui. A grande questão do amigo secreto é que ninguém gosta. Só que... Ninguém. A maioria das pessoas não gosta. Mas as pessoas que gostam, elas fazem um esforço maior, entendeu? Elas gostam muito mais do que as pessoas que não gostam, não gostam, entendeu? Uhum. Então elas conseguem... Então todo mundo fala assim, ah, tá bom, vai, tanto faz, a gente faz aí, beleza. Porque a pessoa que gosta do amigo secreto, ela força a parada, entendeu? Isso. É uma questão dos incentivos do ator, né? Ele tem mais incentivos pra forçar o amigo secreto do que quem não gosta tem incentivos pra boicotar o amigo secreto. Exato. Isso aí. Começamos as entregas com a Emma Thompson ajudando todos os avós a lembrarem quem tinha... Ai, meu Deus. Quem tiraram e qual era o presente que ela mesma tinha comprado. Claro, é a Emma Thompson que quer brincar do negócio. Sim. Até que chegou a minha vez de entregar meu presente. É, ficou bem claro que a Emma Thompson é a pessoa que curte o amigo secreto da galera. Exatamente, só ela. Por coincidência do destino, tirei a Kira. E depois de namorarmos por 6 ou 7 anos, achei que era hora de fazer o derradeiro pedido na vida de um homem. Comprei uma aliança que levou boa parte das minhas economias e coloquei na tirinha de um Havaianas. Paga nós, nossa. Paga nós, é, a gente tá fazendo comercial. Coloquei na tirinha de um chinelo popular brasileiro que tinha comprado como presente do amigo secreto. Não combinei nada com ninguém, nenhum dos presentes sabia e achei que seria divertido ver a reação deles. Sim, você faz uma escolha dessas numa festa cheia de velho pra matar todo mundo, coração, né? Super saudável. Fiz meu discurso normalmente, em algum momento alguém acertou que era a Kira e ela veio me dar aquele abraço e pegar seu embrulho. Quando abriu e viu a aliança, começou a chorar de emoção e logo depois, nada. Isso mesmo. Um silêncio. Ninguém entendeu o porquê ela estava chorando e eu rindo meio sem graça e com cara de bobo. De repente, a avó da Kira vira pra mãe dela e diz: ela nunca teve uma Havaiana? Se me falasse, eu daria uma pra ela. Pois é, por causa da penumbra e da visão prejudicada que só a idade avançada é capaz de prover, ninguém viu a aliança. Logo, não entenderam o pedido de casamento e um momento de alegria e emoção virou de dúvida e silêncio. Nossa, que situação maldita. Claro que depois a Kira mandou um gente, eu tô sendo pedido em casamento. Mas aí a magia já não tinha acontecido. Cara, que bosta! É isso, espero que tenham gostado da história e continuem com um ótimo trabalho. Muitas vezes o GugaCast é um alívio de bom humor num dia foda. Abraços. Muito obrigado, Hugh Grant. É isso que o amigo secreto faz com as pessoas, cara. Porque ao invés do pedido de casamento dele ter sido um momento bonito e romântico onde ele se declara pra ela, foi assim: a pessoa que eu tirei é mulher, Ela é muito legal. Foi horrível. Ai, caraca. Você vai ouvir desse amigo secreto pelo resto da sua vida, Rafael. Sim, sim. E a culpa nem foi minha. Toda vez que você ouvir Saigon. Posso ler o próximo? Manda, por favor. Natal Azul. Blue Christmas, é? I'll have a blue... É muito boa essa música. Oi, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Olá. Olá. Podem escolher o nome que quiserem pra mim. A gente sabe que a gente pode, é a gente que faz as regras. Minha história aconteceu, eu não lembro muito bem em qual ano. Acredito que seja por volta de 1999. Rafael, se você não sabe qual ano, Rafael não vai contextualizar. Exato. No interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Também conhecida por sucursal do inferno por conta do clima, cara. É, lá é tenso. É. Antes de lhes relatar minha derrota de Natal, farei uma breve descrição do meu núcleo familiar. Tenho um irmão 3 anos mais velho que eu e nós temos uma prima, que tem a minha idade, e por 15 anos fomos as únicas crianças. A família do meu pai sempre foi bem abastada financeiramente, parabéns. Portanto, entenda que os eventos eram todos formados por muitos adultos, canapés, vinho frisante e nós três. Na casa dos meus avós paternos, que era o cenário das festas. Criança não podia sentar no chão, a não ser ao pé da majestosa árvore de Natal, na hora de abrir os presentes. Eu achei legal, na verdade. Olha, 3 crianças para esse monte de adulto rico. É. É uma boa situação para se estar. Com uma árvore majestosa, é maravilhoso. Essas crianças devem usar terno, sabe? Crianças que usam terno com shortinho. Sei. Né? Que vende naquelas lojas de terno para criança, né? Super caro. Ah, ela é tipo riquinho. Ela vive a vida do riquinho. Ela deve ter uma empregada robô. Como chamava o cachorro? Era dólar? Dólar, é. Dólar, isso mesmo. Parabéns. Que personagem maldito. Cara, quando que... É um personagem, uma história em quadrinho. Cara, o que ele faz? Ele é rico. Ele faz tudo que você sempre quis fazer. Ele é rico. Ué, ele tem o mesmo superpoder que o Batman. É, exato. Pô, só que ele não bate em ninguém vestido de morcego. Ele só é rico. Pois é. Mas a origem do superpoder é a mesma. É porque ele não era traumatizado antes. Talvez o riquinho seja o Batman criança, entendeu? Isso, é o futuro alternativo. Não, ele é o futuro alternativo do Batman. Em que os pais dele não foram assassinados na saída do cinema. É. E o colar de pérolas da mãe dele foi arrancado do pescoço. E caiu quicando no chão dramaticamente. Em câmera lenta. Em câmera lenta. Eu nunca me encaixei nesses eventos. Odiava os vestidos em formato de bolo. Como assim? Ah, tipo, que era uma saiona, assim, vira um bolo. A meia calça desconfortável e o fato de não poder tirar o sapato de couro que incomodava. Minha prima e meu irmão, diferente de mim, se mesclavam muito bem à cena. Eles eram mais aristocratas. Sim. Imagina um menino com uma taça na mão, assim. As crianças com um charuto, assim, tipo, não, claro, porque a reforma... É, as ações hoje desempenharam muito bem. A prima dela com a pele, sabe, um cachecol de pele, assim, é. Os pais dela se separaram quando nós éramos muito pequenos. E desde... Tá muito legal imaginar essa festa. Os pais dela se separaram quando nós éramos muito pequenos. E desde então, tudo foi feito de forma a reparar esse mal com coisas materiais. Sim. Isso mesmo, desde os 2 anos de idade, minha prima tem e faz o que quiser. Isso não seria um problema pra mim, se não fosse o fato de que todos os presentes, seja de aniversário, o meu, dia das crianças ou Natal, são escolhidos com base no que minha prima quer. Sim, isso mesmo, até hoje. Caramba, até hoje. Caralho. Caramba. Eu acho que a prima dela precisa de um nome. Ah. E eu voto em Maria Joaquina. Maria Joaquina, ok. Então, todos os presentes são escolhidos com base no que a Maria Joaquina quer. Nós não temos muita coisa em comum, a não ser o sobrenome, Joaquina. Ela é a... Paula Joaquina. Ela é a Paula Joaquina. A não ser o sobrenome e, na época, o gosto por bonecas Barbie. Que, estranhamente, ela só pedia no aniversário dela. As demais escolhas eram coisas como estojos de maquiagem das princesas da Disney, ursos de pelúcia e vestidos de tule rosa. Ou seja, eu sempre considerava que esse seria um presente perdido. Eu não entendi, sei lá. Elas tinham que ganhar a mesma coisa, só que a Maria Joaquina pedia, tipo, uma estola de pele de mink e ela achava que isso era um presente perdido porque ela queria ganhar brinquedo. Entendi. Em dezembro do Natal em questão, seria lançada a boneca Barbie Ginasta. Ela era maravilhosa, de polainas rosa, faixa na cabeça e uma bicicleta ergométrica. Era Barbie e Olivia Newton-John. Isso, e eu queria registrar que é a primeira vez que a palavra polaina foi citada no GugaCast. Parabéns. E, obviamente, ela veio acompanhada da palavra Olivia Newton-John. Parabéns, Paulo Joaquim, né? A gente devia fazer uma regra, que agora a gente, toda vez que a gente falar polaina, a gente tem que falar da Olivia Newton-John. É, tá feita a regra. Chama regra Olivia Newton-John, número 1 do GugaCast. Não, a regra polaina Olivia Newton-John, número 1. Isso, isso. Eu sei, falando assim, parece meio merda, mas na época virou meu sonho de consumo, a boneca da Olivia Newton-John. E não pareceu merda, pareceu legal. Pareceu legal, é. Na verdade, parece um lance meio... Ela falou que era mais ou menos em 99, mas parece uma coisa dos anos 70, mas beleza. É. E como se fosse um sonho, pela primeira vez minha avó me fez a fatídica pergunta. O que você vai pedir para o Papai Noel, Paula Joaquina? Porque é assim que os ricos falam. Sim, sim. Claro. Na verdade, ela pediu pro mordomo perguntar pra ela. Isso. Ele trouxe um tangue e perguntou isso pra criança o que ela queria. E imediatamente, quando ela respondeu, ele falou que ela não merece. Isso. A menina quer boneca e não temos polainas. De prontidão, disse que queria tal boneca. Pois bem, a noite de Natal se aproximara, parabéns pelo uso do pretérito mais que perfeito, observei ao pé da árvore, e meu pacote e o da minha prima eram do mesmo tamanho e forma. De duas uma, ou meu desejo havia sido completamente ignorado, ou tinham comprado duas Barbie ginasta polainas Olivia Newton-John. Aquele era meu dia de sorte. Quando meu tio adentrou a sala de cosplay de Papai Noel, o Papai Noel de rico, a roupa dele é vermelho escuro e peluda. Sim. O Papai Noel de pobre, a roupa dele é de vermelho claro e brilhante. E o cinto é de borracha, não é de couro. Pela primeira vez, eu estava realmente ansiosa. Quando minha prima abriu o pacote e dele saiu a tal Barbie, não contive a empolgação. O fake Papai Noel me deu meu embrulho, eu abri e lá estava ela, em toda sua majestade. Polainas, cabelo volumoso. Olivia Newton-John. Faixa no cabelo. Ah, é, porque a gente falou polainas. Sim. Colã rosa pink. E a bicicleta ergométrica, e ela tava cantando física. No chão, abri o pacote e comecei a montá-la. Ouvi minha prima resmungar que não era o que ela queria. E então lá estava eu, minha Barbie preparada para uma aula de spinning, deixei-a um pouco afastada de mim, observando sua formosura, quando, em câmera lenta, bem diante dos meus olhos, minha avó levanta do sofá para socorrer minha prima, que estava chateada pelo presente que não correspondera à sua expectativa, e pisa, isso mesmo, pisa, em cheio, na pobre boneca. A bicicleta se parte em dois, os pedais completamente despedaçados, o bracinho todo articulado para que pudesse realizar a série de exercícios se desencaixara do corpo, a face, tão bem maquiada, amassada, o mundo parou. Minha avó disse famigerado, não quebrou não, essa... Não, peraí, tem que fazer voz de vó rica. Não quebrou não, é só encaixar. Uhum. Ela também é dubladora. Isso é voz rica ou é voz dublada? Além de rica, é porque pessoas ricas são dubladas. Entendi. Meu irmão argumentou: a Maria Joaquina nem gostou da dela, dá a bicicleta pra Paula Joaquina. E a Maria Joaquina, de prontidão, respondeu: não, essa boneca é o que eu mais queria. Filha da puta! Filha... Menina desgraçada! Completando assim o pior de todos os natais. Enfim, nunca mais me perguntaram o que eu queria. Eu só tive a Barbie ginasta por completo por alguns minutos e me vinguei da minha prima, jogando todas as calcinhas e sapatos das bonecas dela descarga abaixo. Não me orgulho. Eu me orgulho. Parabéns. Rafael, é com você a próxima. Essa história se chama Sinos Prateados, mas o leitor quis dar o nome de fim de ano ao som de Jota Quest. Eu achei que era importante mencionar. Bons nomes. Ele fala: por favor, substituam os nomes. Praticamente todos os envolvidos são ouvintes de podcast e existe uma possibilidade grande de que ouçam a história. Que bom. Uhum. Né? Aliás, se você está ouvindo esse podcast e já passou algum final de ano na praia, essa história pode ser a seu respeito. Eita... Essa não é mais uma carta de amor. São pensamentos soltos, traduzidos em palavras, para que vocês possam entender o que eu também não entendo. Meu nome é Rogério Flauzino. Só pode ser. Tenho 36 anos e essa é uma triste história de Réveillon. prólogo capital. Não, eu já sentei até mais ereto aqui na cadeira, porque quando coloca prólogo, eu falo, vixe, prólogo, agora vem. Vixe, agora vai. Vem. Como amar não é sempre ter que ter certeza, no início dos anos 2000 me apaixonei pela... Mesmo sem a certeza que aquela garota morena, de pele tão branca, olhos amendoados e boca cor de açaí, sequer notaria um rapaz tão comum quanto eu. Ela é a primeira de nossos 5 personagens dessa história. Ela é uma mulher da música pop mineira. Acho que só tem uma, né? A moça do Potfu? Fernanda Takai. A gente não... Perfeito. Pode chamar ela de Jamiroquai? Podemos chamar ela de Jamiroquai. Coitada. Ok, Jamiroquai. Eu era um jovem estudante de comunicação lutando para sobreviver na capital. Embora tenha nascido na capital, minha família se mudou para o interior, onde passei boa parte de minha adolescência. Mas quando eu estava prestes a fazer 18 anos, meu pai decidiu deixar o lar e voltar para a capital. Capital, capital, capital. Eu havia passado em uma faculdade e decidi ir morar com ele. Isso fazia com que minha vida fosse dividida entre a luta semanal para conciliar emprego e estudos e os prazeres de ir visitar minha mãe nos finais de semana no interior. Apresento aqui nosso segundo personagem, o... Paulinho Fonseca. Paulinho Fonseca. Paulinho Fonseca tem apenas 1 ano a mais que eu. Estudamos juntos a vida toda e, pela amizade entre as famílias, aprendemos a ser grandes amigos também. Mas durante o tempo do colégio, a diferença de 1 ano é muito grande e nossas histórias nem sempre se cruzaram. Foi no momento de transição para a vida adulta que nos unimos efetivamente. Ele começou a faculdade 1 ano antes de mim e me contava as maravilhas que estava vivendo na capital. Os amigos, as noitadas, os amores, as oportunidades, a vida se abrindo. Quando chegou a minha vez, ele estava lá, me dando todo o suporte possível. Minha permanência na capital não foi das mais... Eu acho que devia ser capital inicial esse não Jota Quest. Minha permanência na capital não foi das mais tranquilas, uma vez que morar com meu pai me colocava em conflito na relação de família recém-destruída, mas eu buscava focar no trabalho e nos estudos. Paulinho Fonseca estava sempre ali para dar suporte, ouvir meus lamentos e, quando se mudou para uma pequena sobreloja de 2 quartos, me convidou para morar com ele. Foram meses fantásticos. Pude finalmente me esquivar de problemas familiares que não me cabiam. Afinal, os adultos eram meus pais, não eu ainda. E, de quebra, teria ao lado alguém que gostava de mim, me dava suporte, me orientava e me ouvia. Trabalhávamos muito durante a semana inteira, e aos finais de semana pegávamos o ônibus para o interior para visitar nossas famílias e os amigos que por lá ficaram. Entre esses amigos estavam... Marco Túlio Lara. Marco Túlio Lara. E Márcio Buzelin. E Márcio Buzelin. Nunca vou lembrar. Deus do céu. Boa sorte, Rafael. Nosso terceiro personagem, Marco Túlio, era um rapaz sem muita perspectiva ou vocação para alcançar grandes feitos na vida. Um coração generoso e uma mente pouco dada aos estudos fazia dele um Ricardo Mac caipira. Quem é Ricardo Mac? É aquele, o Cigano Igor, né? Cigano Igor. Ah, é. Ok. Definitivamente bonito, maravilhosamente medíocre, como todo grande amigo pode ser. Coitado do Marco Túlio e do Cigano Igor. Marco Túlio era dono de um Versalhes Branco 92, que comprou em uma feira de rolo em troca de um ajuntamento de equipamentos domésticos de um lar desfeito. Meu Deus. Parabéns, Marco. Parabéns. Túlio. E ele disse que o Marco Túlio era medíocre. Tem um talento e conseguia aqui. Trocar eletrodomésticos por Versalhes. Puta negócio. Lustrava o carro como se fosse a prata da casa. E realmente era. E foi com esse carro que decidimos ir passar o Réveillon na casa de praia do Márcio Buzelin. Márcio Buzelin, nosso quarto personagem, merece pouco destaque. Era um jovem atarracado, com humor ácido e uma certa vocação para bebida herdada de 3 gerações de uma família com posses e disposição para degustar bebidas com mais anos de conservação do que qualquer um de nós na época. Tem uma galera rica nesse programa hoje, né? Né? É. Capítulo 2, interior. O verão começava a despontar no interior, trazendo com ele uma quantidade de horas de sol maior e a necessidade dos jovens se encontrar pelas praças, como é típico de todo o interior. Ô, saudade. A praça é uma entidade viva dos interiores brasileiros. Ali se descobre o prazer pela bebida, ali se ama, ri, chora, vive. E se toma sorvete, ele esqueceu de falar do sorvete. Ah, é. Mas é o sorvete que eles amam, ri, choram e vivem. Ah, entendi. E foi em uma dessas praças que um dia Jamiroquai surgiu. A mais jovem em uma roda de amigos em comum. Foi bem surpresa. Você viu que eu mantive a naturalidade ao chamá-la de Jamiroquai, né? Só pra não... Ok, parei. Portava fones de ouvido e tinha uma melancolia bonita de quem não se encaixava. Em meio às bebidas e bagunças, namorados enroscados e amigos que fazem novos planos, nos vimos ali, lado a lado, sem assunto, sem jeito, inadequados. Se você tirasse os fones, quem sabe eu criava coragem para perguntar teu nome, disse baixinho, olhando para o meu All-Star surrado. Uau, que cena indie, né? Né? Indie. A música está desligada, é só para ninguém me encher o saco mesmo, respondeu sem olhar para mim. Rogério Flauzino, e você? Jamiroquai. E você faz o quê? Digo, vamos sair daqui? Disse Jamiroquai. Sim. Sair dali significou andar pela cidade à noite, num sábado quente de início de verão. E esse passeio sem rumo pelas ruas de paralelepípedo nos fez perceber que nossas playlists se encontravam em pontos cruciais e divergiam em pontos maravilhosos, que geraram descobertas mútuas. Compartilhando o fone de ouvido, sorrimos juntos pela primeira vez. Uma chuva fora de hora nos fez correr e rir enquanto buscávamos abrigo e nos botou em uma garagem recuada de loja, colados, molhados, felizes. Que bonito. E eu pude entender que amar é poder ser você mesmo e não precisar fingir. Uau. É poder ser você mesmo e não precisar fugir. Amém. Capítulo 3, praia. Encontrar alguém no início dos anos 2000 não era uma... Mandou bem demais. Demais. Tá mandando muito bem. É. Peraí, é porque ele não tá falando de qualquer alguém. É alguém que lhe dê amor. Ai, a internet ainda era uma moleca que não conectava tão instantaneamente as pessoas, fosse pela dificuldade da conexão, pela falta de mensageiros instantâneos ou pela possibilidade de ter um computador com uma boa conexão e um ICQ disponível dentro de casa. Mas o Réveillon estava chegando e nos meses entre o primeiro beijo e ele foram finais de semana em que Jamiroquai e eu escapávamos da trupe de amigos para dividir músicas, cheiro de pele e gosto de boca. Olha que poeta. Caraca, nossa audiência é muito... É. Rica e artística. Exato. É tipo ter a Nara Leão como audiência. Um dia ficou combinado. Os quatro amigos iriam à praia. Márcio Buzelin tinha casa. Marco Túlio tinha o carro. Paulinho Fonseca e eu tínhamos algum dinheiro que juntamos a duras penas na capital. E Jamiroquai me contou que passaria o ano novo na casa dos tios, na mesma praia, algumas centenas de metros de distância. Era início de dezembro e eu lhe disse... Jamiroquai, consegui mais trabalho nesse mês. Ficarei na capital até o dia 30. Então terei dinheiro para que possamos viver um Réveillon feliz juntos na praia. Espere por mim. Foi o mês que mais trabalhei em toda a minha vida. A juventude e a paixão me permitiram virar noites e fazer mais trabalhos do que um ser humano seria capaz de fazer. Ele explicou o que ele faz? Ao menos assim eu pensava na época. Ele explicou o que ele faz? Não. É, eu acho que ele é editor de podcasts. Ah, é. Só pode ser. Pra pegar vários trabalhos, assim, no final do ano. Trabalhei muito, juntei dinheiro e no dia 31 recebi dentro de um envelope proporcional àquele suor todo. Fiz silêncio durante todo aquele mês sobre meus reais propósitos. Um champanhe, a praia, Jamiroquai e eu. Era algo nosso. Fui pra casa na hora do almoço e encontrei Paulinho Fonseca fazendo a mala. Junta as tuas coisas, Rogério Flauzino. Márcio Buzelin e Marco Túlio vão passar aqui no fim da tarde. Juntei animado tudo que podia para aquele Réveillon. As horas de estrada, o trânsito, nada disso importava. Eu tinha meu dinheiro, minha garota, um Réveillon e todas as perspectivas possíveis que um jovem pode desejar. Ansioso? Perguntou Paulinho Fonseca no carro enquanto descíamos para o litoral. Ah, cara, animado. E também, a Jamiroquai falou que iria para a casa dos tios no Réveillon. Se pá, será um bom Réveillon porque acho que ela chega hoje e... Ah, não, ela já está lá. Foi então que o mundo caiu. Silêncio. Quilômetros de silêncio meu. Então eu disse, como você sabe? A gente se encontrou no fim de semana desse em que você estava trabalhando. Ela veio conversar comigo e eu contei que você estava na capital. Ela disse que não se importava, que vocês só tinham tido um casinho mesmo. Meu Deus, mesmo. Cara. Putz. Caramba. E como você não tinha dito mais nada sobre ela, eu achei que fosse só uma ficada qualquer. E? Ah, ela falou que na verdade estava tentando chegar em mim, que sabia que você era meu amigo. Aí me deu um beijo. Não, cara. E você? Cara, o que você faz quando uma menina bonita te beija? Hã? Cara, você ficou puto? De verdade, você não tinha mais falado dela, eu achei que... Imagina, de boa, foi só uma ficada bacana. Aí ela falou que ia estar aí, então sei lá. Não tá puto não, né? Falou o Paulinho Fonseca. A gente acabou nem se falando nesse último mês, eu achei que... Não, cara, relaxa, você não fez nada de errado. Você não fez nada de errado. Nossa, cara, doeu meu coração aqui. Que bad. É, credo. Com um amigo dele ainda, com batera da banda. Exato. É. Não, e o grande mentor dele na faculdade, né? Não, e da banda. Sim. Também, né, cara? Porque o cara é... E da banda. É, é o cara que dita tudo, né? É. Chegamos à praia no começo da noite. Nos instalamos, tomamos banho, vestimos boas roupas e fomos ver o movimento da orla. Se fosse com o Marco Túlio, que é o guitarrista e galã da banda, mas... Tava explicado. É, mas com o baterista. É, difícil de entender. Minha cabeça a milhão, sem entender o que fazer com meu corpo, para onde ir, como viver aquele momento. Decidi beber. Levei uma garrafa à boca e sorvi grandes goles de cerveja. E ao achar a garrafa, vi se formar no horizonte uma figura de garota que entrava em foco. Era Jamiroquai. Não, cara. Ela veio caminhando em minha direção, o olhar rígido, o passo apertado, o cabelo sobre o rosto. Trazia uma garrafa fechada na mão. Talvez ela estivesse usando uma cartola também e andando num chão assim que ia passando, né? E ela não saía do lugar. Foi se aproximando e passou por mim sem dizer palavra, me fuzilando com o olhar. Encontrou Paulinho Fonseca logo atrás de mim. Enroscou os braços nele e deu um beijo longo. Puxa. Daqueles que fazem o casal girar no próprio eixo. Nossa. E nesse giro, abriu os olhos, ainda o beijando, e me olhou com ódio supremo. What the fuck? É, o que ele fez? É, eu não sabia o que fazer. Por dentro, me senti o urso do pica-pau correndo de um lado para o outro de meu coração, batendo nas paredes cardíacas e fazendo com que ele acelerasse até o limite. Cara, que grande decidi escritor que é o Rogério Flauzino. Isso, é? Só podia ser o Rogério Flauzino, porra, né? E decidi beber. E beber, e beber. É um poeta do bebia, cotidiano. É, eu trouxe o urso do pica-pau para as paredes cardíacas. É. Bebia, mas não ficava bêbado. Era como se algo dentro de mim fosse mais forte que o álcool. Ódio? Angústia? Medo? Desilusão? Não sei. Mas sei que amanheci em silêncio aquele 1º de janeiro, olhando o mar e vendo as rosas de Iemanjá indo e vindo ao sabor da maré. Que poético. Subi para o apartamento, tomei um banho, coloquei uma roupa limpa, fiz minha mala e voltei para a capital. Juntei minhas coisas na casa do Paulinho Fonseca e decidi voltar a morar com meu pai. Nunca mais soube de Jamiroquai. Meu Deus, cara, acabou assim. Prólogo. Caralho, cara. Há 2 meses, voltei a morar na casa materna. A vida é uma merda e às vezes a gente precisa ter a humildade de pedir arrego e eu fiz isso. São quase 20 anos entre aquele réveillon e hoje. Criei o hábito de ir correr ao redor do lago da cidade. Um dia, olhando as notificações do celular, trombei sem querer com uma garota com fones de ouvido e lábios cor de açaí. Nos olhamos e não sabíamos o que dizer. Se você não estivesse ouvindo música, eu perguntaria teu nome. Meu disse Deus. A ela. Meu. Ela riu. Nos sentamos, conversamos, divorciados. Eu, uma filha. Ela, 2. Olha, desculpa, são quase 20 anos. Mas até hoje eu não entendo porque você fez aquilo comigo, disse a ela. Eu? Você não queria nada sério. Me descartou. O Paulinho Fonseca me contou. Putz. Nossa, agora entendi. O que ele te contou? Que você estava ficando comigo só pra curtir, que tinha não sei quantas namoradas, que não era um cara sério como ele, disse ela. Que caralho, velho, esse olho. É um programa de Natal, é um programa de Natal, ok, ok. Só tem filho da puta nessas histórias, velho. É que essa história de é essa história prima de desgraçada, é o a Maria baterista. Joaquim desgraçado, o Paulinho Fonseca. Caraca. Desgraçado. Silêncio meu, silêncio dela. Jamiroquai, meu Deus, disse ela. Sim, disse eu. Como fui estúpida. Eu também. Nos olhamos longamente. Não choveu naquele dia, mas nós nos beijamos como se não houvesse ontem ou amanhã, com uma paixão indescritível. Então ela voltou para a casa dela, para as filhas e a luta diária. Eu voltei para minha casa, minha filha e minha luta diária. Não nos falamos mais, porque já somos outros. Guardaremos para sempre nossa vida não vivida, porque logo mais é Réveillon e nossas filhas precisam da nossa atenção. Ah, cara. Caralho. Primeiro. Impressionante. Rogério, cara, parabéns. Parabéns pelo texto, parabéns pela história. E, cara, foi uma punhalada no coração essa história. É mesmo. Eu espero muito que a próxima história seja Good Vibes, porque essa... Essa não foi, essa ficou pesada. Essa doeu, é. E é assim, né, cara? E a vida é exatamente assim. A vida não parece um filme do Hugh Grant, ela parece uma música do Jota Quest. Acho que essa é a lição. Faz uma camiseta com isso. Caio, você vai ter a honra de ler o último e-mail. Yes! Vamos lá, então. O último tem o título Santa Bring My Baby Back. Eu quero dizer que eu mantive baby porque isso vai ser importante na história. Ok. E aí, primos? Beleza? Eita, tô um pouco confuso agora. É que, na verdade, quem escreveu foi meu primo mesmo. Ele mandou o e-mail pra gente, só que ele não escreveu se a gente podia usar o nome dele de verdade. Então, acho que a gente precisa de um nome pra ele. A gente... Vamos chamar de Arnaldo.

Parte 2, prólogo. Em toda a véspera de Natal, a maior parte de nossa família se reunia na casa de nossos avós para confraternizar. Devido ao grande número de pessoas, não havia uma troca de presentes generalizada, apenas um amigo secreto, no qual cada um saía com um presente. E nosso avô costumava dar alguma quantia de dinheiro para os filhos e netos. Essa é a melhor parte do Natal, na verdade. Cara, era fantástico. A pessoa que chega com um envelopinho... E tá aqui o seu presente. Aí você, puta que pariu, o dinheiro, caralho, aí. Não, meu avô, ele dava um cheque. E, nossa. E ele tinha uma caligrafia toda bonita, assim. Então ele fazia um cheque todo bonito, assim, e tal. E como a gente não participava, eu e o Rafael e nossas irmãs, porque a gente morava em Brasília, né? Isso aqui é o Natal da minha família em Florianópolis. Uhum. E a gente não participava desse Natal, a gente não tava junto. A gente só via as fotos um ano depois, sei lá. Ele guardava pra gente, a gente ganhava também. Ele era todo justo com essas coisas. Animal. Ele e minha avó. E meu avô também tinha o hábito de dar chiclete para as crianças. Ele fazia assim, ele comprava uma caixa de Babalu. E aí ele voltava do bar com aquela caixa de Babalu. E aí minha avó falava... Aí minha avó falava... O vô de vocês trouxe Babalu. Aí a gente saía... Tipo umas 15 crianças. E aí ele pegava, abria aquela caixa e jogava os chicletes no chão. Igual o dar milho para galinha. Era difícil. E aí a gente ficava lá se abaixando para pegar o chiclete. Um pouco se lixando se era humilhante. Assim. A gente achava o máximo, porque Babalu era sensacional nessa época. É. E aí ele ia sempre dormir. Bebaço. Outra coisa que é legal dizer, assim, quando ele falou grande número de pessoas, a minha mãe tem 7 irmãos. Porque essa é a minha família por parte de mãe, né? E minha mãe tem 7 irmãos e cada um tem uns 3 filhos. Então, tipo, é gente pra caralho. Mais os agregados, é gente pra caralho. Sim. É. Uns primos, assim, que ainda frequentava a casa, uns primos da minha mãe. É. Era mínimo 50 pessoas, nunca era menos. Caraca. Esse amigo secreto levava 3 horas. Nossa, como eu era muito novo para receber dinheiro, apenas tinha expectativa de receber o presente do amigo secreto. Às vésperas do fatídico dia, estava eu na loja de uma de nossas tias, que, por sinal, possuía uma genialidade de marketing no nome, chamava-se The Presents, no qual se referia ao D, com apóstrofe, né, do nosso sobrenome, ao mesmo tempo que explicava do que era a loja, de presentes, e ordenava as pessoas a darem presentes. Muito bom, cara. Ótima explicação. Observando um magnífico boneco de um ninja branco que vinha com 2 mini foices em que encaixavam em suas mãos. Naquele momento, a mãe da minha prima, que havia pegado meu nome no amigo secreto, viu a oportunidade de saber o que eu queria de presente. Então, ela perguntou, o que você gostaria de ganhar? Naquele momento, eu de certa forma sabia que poderia apostar alto e dizer, um videogame. Mas fiquei em dúvida sobre qual o limite e procurei minha mãe, que me instruiu a dizer, qualquer coisa tá bom. Resposta errada. Em um dos raros momentos que eu obedeci a um adulto, eu reproduzi a frase de minha mãe, imaginando que Deus, Papai Noel ou Noam Chomsky se encarregariam de iluminar as pessoas sobre meus desejos consumistas e, pelo menos o boneco, eu ganharia. Parte 3. Véspera de Natal. Durante a troca de presentes, chegou minha vez e minha prima me entregou um pacote que não parecia ser um boneco. Olha aí, o pacote isso... molenga. É, o pacote molenga aí. Por isso, já estava pronto para dar a minha dose de caos para aquela família cristã. Abri o pacote e me deparei com uma camisa branca com uma estampa do Baby da família dinossauro. Não, sério, mas quem foi a pessoa nessa família, que eu quero ter uma conversa depois, que deu uma camiseta pra criança, cara? É o único presente que ela vai ganhar. Nossa, velho. Então, comecei a gritar desesperadamente e chorar dizendo, eu queria um boneco. Se adultos tiverem a dúvida de o quão doloroso é para uma criança receber roupa no Natal, busquem vídeos no YouTube, onde crianças recebem uma caixa de Xbox de presente e dentro tem roupas. A noite infeliz não acabou por aí. Após o desespero, o luto e a aceitação, comecei a me sentir satisfeito com o presente, pois, vestindo aquela camiseta, eu tinha a liberdade artística para bater nas pessoas desde que eu falasse, não é a mamãe, em seguida. Ele é muito inteligente, cara. Após a ceia... Fui contribuir com a alimentação dos peixes da beira-mar norte. Sentei no trono de Poseidon, larguei um barro e me encostei aliviado no encosto do vaso, atrás do qual havia um cano ligado à caixa acoplada no alto. O cano desencaixou e algo entre 10 e 20 litros d'água gelada caíram sobre mim. Caramba, coitado. Eu não sabia dessa história. Estava eu, cagado, molhado, com frio e sem um boneco. Se eu tivesse acesso a armas de destruição em massa, eu teria me tornado o genocida mais jovem da história. Caramba, coitado. Descobri nesse dia que adultos não são dignos de confiança, que Deus não existia, Papai Noel era um personagem que me dava balas gratuitamente no shopping e que Noam Chomsky é um comunista e não liga para os delírios consumistas de uma criança. Parte 4, epílogo. Houve um final feliz. Após a informação da sequência de acontecimentos circular entre membros de nossa família, uma tia-avó que gostava de mim, pois eu deixava somente ela me dar beijos na bochecha, em troca de $1, me deu o boneco do Ninja Branco. Entretanto, o trauma já havia me moldado para o mundo. Excelente muito história, bom. Cara. E eu lembrei, assim, a hora que ele falou da caixa acoplada no alto, eu lembrei desse banheiro na casa da minha avó. Casa da minha avó, esse Natal com 50 pessoas, só tinha um banheiro. Porque só tinha um banheiro mesmo na casa. E era essa caixa que fica no alto. É, tem um cano que fica por fora da... É a mesma coisa que essa caixa acoplada que tem hoje, né? Na maioria das privadas. Uhum. Só que ela fica um pouco mais alto. Ela tem um cano que vai até em cima e você puxar uma cordinha, sim, lembra? Porque e aí pra ela descer com mais pressão. Da gravidade, exato. E aí, como ele era o Sérgio Malandro, ele encostou no negócio porque tinha dado uma aliviada e aí deve ter soltado em cima a caixa e caiu tudo em cima dele. Como se fosse um game show. Como se fosse, aliás, o um programa do Sérgio Malandro. É karma. Maravilhoso. É isso, então? É isso. Antes da gente acabar esse programa, nesse clima natalino maravilhoso de paz, fraternidade entre todos, eu queria agradecer todo mundo que ouviu a gente ao longo desse ano todo, ao longo dessa segunda temporada. A gente começou o ano nem imaginando que a gente ia realmente fazer uma segunda temporada. E a gente chegou nesse tamanho aqui. O GugaCast foi selecionado no top 20 da Apple, dos podcasts de comédia da Apple do Brasil. A gente ficou em sexto, na verdade, nesse top 20. Tem... Olha lá. Mas uau. É impressionante porque, sei lá, menos da metade da nossa audiência vem da Apple e ainda assim a gente conseguiu ficar numa posição tão alta. A gente foi escolhido o podcast em primeiro lugar de destaques do Spotify. É muito impressionante que a gente tenha atingido um tamanho tão grande, que a gente tenha um número de ouvintes que a gente tem e que a gente seja um podcast, sei lá, desse tamanho. Os últimos dois anos, 2016 e agora esse ano 2017, foram anos bem difíceis pra todo mundo no Brasil, né? E pra mim aqui não foi diferente. 2017 especificamente foi um ano muito difícil, um monte de transições acontecendo na minha vida, na vida da minha família também, e muitas dificuldades, assim, não foi um ano fácil, onde a gente teve que lutar com a força de um guerreiro para fazer as coisas darem certo, e quando as coisas estavam realmente bem ruins, assim, bem difíceis, eu tinha isso aqui, eu tinha esse programa aqui, o GugaCast, e essa relação incrível que a gente tem com a audiência, com os nossos assinantes, e fazer esse programa, fazer, enfim, contar isso aqui pra vocês... Eu preciso parar de falar. Contar isso aqui pra vocês ao longo do ano, contar essas histórias, foi realmente incrível. Caio, obrigado. Obrigado, El. Rafael, obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Caio. Feliz ano novo, galera. Feliz Natal. A gente volta no que vem e vai ter umas surpresas aí durante a pausa. Obrigado, galera. Até mais. Falou. Feliz Natal. Este podcast foi editado por Caio Corraine.